tempo de sonhos pra sonhar. É mais um ano juntos que a gente viveu. São tantas histórias pra contar. O seu sorriso também é meu. É tempo de dar as mãos e cantar. De agradecer os likes que você me deu. Tem cheiro de panetone no ar. O meu presente é você e eu. E a gente não pode nunca mais esquecer que o segredo é acreditar. São milhões de focas sempre unidas para o mundo mudar. Feliz Natal, abrace a família e os amigos também. Feliz Natal, espalhe a alegria pro nosso mundo ficar bem. Feliz Natal, abrace a família e os amigos também. Feliz Natal, espalhe a alegria pro nosso mundo ficar bem. Sonhos pra sonhar. É mais um ano juntos que a gente viveu. São tantas histórias pra contar. O seu sorriso também é meu. É tempo de dar as mãos e cantar. De agradecer os likes que você me deu. Tem cheiro de panetone no ar. O meu presente é você e eu. A gente não pode nunca mais esquecer que o segredo é acreditar. São milhões de focas sempre unidas para o mundo.